Venha possuir. Venha possuir a terra prometida. Pelos olhos da fé já posso ver o portal das mansões celestiais se abrindo para todas as nações, para uma festa sem igual. Posso ver também ali muitos irmãos que um dia aqui na terra já sofreram, mas que hoje se encontram com o Pai, o nosso grande Criador. Venha possuir a herança que o Pai um dia nos deixou. Em breve eu vou possuir a terra prometida. Venha possuir a herança que o Pai um dia nos deixou. Em breve eu vou possuir terra prometida. Neste mundo eu só vejo angústia e dor. As pessoas não encontram mais a paz, essa paz que só os salvos podem ter. Já não se fala mais de amor, mas existe um lugar especial onde reina a alegria e a paz. É herança que os santos vão viver. Não queres tu também herdar?